Thank you. O meu Alfa Bravo autorizado, decolado, pista 1 no 7,090 graus e no meia-noite. Oscar Golf Unit 4, on the ground at 1-1, turn the right and contact ground 121-09. Alfa Bravo, decolado ao 1-1, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Abaixo, controle 120, decimal 8, no Alfa Bravo. Tá, Bravo. Obrigado, Pouso.